Quero saudar a nossa presidente Sirlei, meu colega vereador e vice-presidente Adalberto Soares, os demais vereadores presentes aqui e o público presente aqui, né, em especial aos funcionários do banco, né, que estão aqui, o próprio sindicato que dá guarida a essas reivindicações feitas pelo quadro de funcionário, aos nossos professores que hoje receberam aqui a homenagem Paulo Freire, que sempre incentivar é importante. E nós temos a alegria de termos uma educação de qualidade aqui no nosso município e temos que agradecer a todos os envolvidos na área da educação, desde como disse o prefeito aqui, desde o porteiro, o motorista do ônibus, a servente, a merendeira, né? Todo esse grupo que desenvolve um trabalho em prol da educação do nosso município. Porque se queremos um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, é através da educação que nós podemos alcançar esses objetivos. Não há um outro caminho a não ser pela educação. Também quero dizer que encaminhei um pedido de providência ao Dyer para que faça o reparo na ERS 020. Ali depois da IG, tem dois afundamentos de pista que pode ocorrer um acidente a qualquer momento. Sei que de uma Kombi vinha ultrapassando um veículo vindo de Porto Alegre e aí o lado, né, direito de quem vai, o afundamento é maior. E essa Kombi quase desceu o barranco, né, porque não visualizou, não tem placa, não tem nada. Então aquilo ali esperamos que o Dyer, né, possa resolver o mais rápido possível, porque ali está em jogo vida das pessoas que utilizam a RS 020. Também quero falar sobre a questão do Estado. Faço parte do Comitê Sinos, buscamos a vaga, aqui indicado pelos meus colegas vereadores. Também ocupo a cadeira lá no colegiado há 17 anos, vereadora. Há 17 anos estamos lá nesta luta para que a gente tenha uma qualidade de água melhor para nós e para as futuras gerações. Porque se nada for feito na questão do saneamento básico, do tratamento do esgoto, não deslumbramos um futuro melhor para as futuras gerações. E olha vocês, em Novo Hamburgo, a água, o esgoto é colocado para dentro de um rio e a captação é abaixo de onde é largado o esgoto. Então, em períodos de estiagem, a cidade, a comusa, tem que puxar o próprio esgoto para atender a população. Isso é um absurdo. Por quê? Porque não há investimento na questão do tratamento de esgoto da cidade. E vamos promover pelos próximos dias, vereador Fifi, um novo encontro aqui, onde vamos trazer a Corsã, a Caixa Econômica Federal, porque os prazos foram água abaixo. Perdemos os prazos de pegar um recurso, gente, do governo federal para incorporar o patrimônio do nosso município, 82 milhões. 82 milhões perderam. E aí eu não culpo a Corsã, eu culpo os dirigentes da Corsã. Quem dirigia a Corsã? Com a intenção de que não viesse esse recurso para incorporar o município, mas sim entregar a nossa cidade tratamento de esgoto à iniciativa privada. Qual os interesses? Não se sabe, mas o município perdeu 82 milhões para fazer o tratamento de esgoto na sua cidade. É uma aberração nos tempos de hoje de escassez de recurso em todos os sentidos. E o município perdeu 82 milhões, isto é um absurdo. Então, faremos essa reunião nos próximos dias, né? E também quero falar sobre o código, né? O governo mandou em urgência para alterar, né, o Código Estadual do Meio Ambiente, não respeitando nem o Comitê Sinos, que é uma instância que se preocupa com essas questões, nem o próprio Departamento dos Recursos Hídricos do Estado, também não foi consultado em nenhuma instância. Então, o governo querendo empurrar isso na conta da comunidade. Sim, alterar o código é possível, mas discutir ele com a comunidade, que nós possamos dar a nossa opinião e ver aquilo que é viável. Não empurrar a goela abaixo. E o que está acontecendo é isso. O governo empurrando goela abaixo das pessoas, e ele que se dizia tão democrático, né? Democracia só para chegar. Depois, todos querem botar a carapuça da ditadura, que é muito ruim em qualquer instância. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até semana que vem.